A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Jaime foi libertado, mas ela não. Hoje, na cabeça do Ned... Oh Marta, aquilo é um urso? A cabeça do Ned. Olá, é o Manuel, é a Marta. Um urso? O que é que... Estás confuso, Manel. Porquê? Porque é Aaron Hall em primeiro lugar e em segundo lugar porque o episódio se chama The Bear and the Maiden Fair, que é mais um nome de uma canção do repertório. Vamos lá falar disto. Do cancioneiro de Westeros. Vamos lá falar disto porque este episódio, epá, já são três episódios em que não há propriamente algo que pareça relevante a acontecer. A questão é que não há batalhas, não é? Portanto, o pessoal está aqui todo a ansiar por uma batalha e parece que as coisas não acontecem, mas está lá tudo está. Muito calminho. Game of Thrones é uma série política também, sim, não é? Sim. E o que tu vais ver nestes episódios é política. Política, pequenos gestos. Portanto, falámos no episódio anterior, o Roose Bolton decidiu libertar o Jaime, mas a Brienne... Não está incluída no pacote. Exato. É um pacote só com Jaime, não é um pacote com Jaime e com Qyburn. Também, que vai acompanhar o Jaime até... Sim, por causa da mão. Sim. Porque o Roose Bolton quer que, apesar de tudo, o Jaime Lannister chegue em boas condições aqui em Landing. Exato, a Brienne não está incluída no pacote, portanto a Brienne, como eles já perceberam que não tem grande interesse para pinar, tem interesse para ver lutar com um urso, portanto atiram-na para dentro de uma arena. Porque é uma mulher alta, lutadora, e isso é uma novelty que... Exato. Corre bem, é boa ideia para... É uma novidade, é isso, é uma novelty, portanto tem graça, dá vontade de ver aquele espetáculo, não é? Que é ver uma mulher que parece um homem lutar, sim, lutar com um urso. Sim. E aqui temos o The Bear and the Maiden Fair, sempre que se refere à Brienne como Maiden Fair e a donzela de Tarth. Ela é sempre em tom irónico, porque a Brienne, e sobretudo nos livros, é ainda mais feia. A Brienne é horrível nos livros. Ela aqui não é feia. Não é especialmente bonita. Não. A caracterização não faz dela bonita. A Gwendolyn Christie... Pá. A Gwendolyn Christie, sim. A Brienne da série não é especialmente bonita. Epá! A Brienne da série não é a Gwendolyn que tu vês nas galas, caraças. Tá bem, mas... Mas é aí que eu quero chegar. Ninguém, nenhuma das pessoas que eu vejo na série são as pessoas que eu vejo nas galas. Então, por isso é que eu te estou a dizer. A Brienne da série não é propriamente bonita. É mais bonita que a dos livros. Sem dúvida. Muito provavelmente mais bonita do que a Capitã Phasma, se não estava com o capacete tirado, não é? Pronto. Mas wrong aqui... Franchise. Sim. A Brienne, pronto, luta com o urso, a coisa parece que vai correr muito mal, até o momento em que o Jaime tem mais um acesso de honra, for some reason, e decide, espera, eu só tenho uma mão, mas vou atirar-me para dentro da arena para salvar a Brienne, que tem duas, mas que não tem nenhuma espada, e vou salvá-la, portanto, olhem, puxem-na para cima, porque se me querem a mim em King's Landing, ela sai daqui comigo, basicamente foi isto que ele fez, e... Salvou a Brienne, salvou-se a si mesmo e ainda conseguiu fazer aqui o segundo momento de honra, dizer à Brienne que ele vai assegurar que a Arya e a Sansa regressam para junto da mãe sem salvas. Sim. Pronto. Para manter o juramento. A promessa. Sim. Sim. A Brienne tinha prometido à Catelyn que não descansava enquanto não lhe devolvesse as filhas. E aqui e temos quer manter essa promessa. E o Jaime vai... O Jaime é um percurso que começou, obviamente, com o corte da mão, sim, mas é um percurso de evolução no personagem, talvez de mudança de alguns viragem, traços. Sim. Ponto de viragem. Quer dizer, o corte da mão para o Jaime foi sem dúvida um ponto de viragem. Uhum. E esta situação da Brienne com o urso, quer dizer, parece que de repente houve ali uma ficha que caiu na cabeça do Jaime e pera lá que... Se calhar há coisas mais importantes na vida do que eu ser matar, maior. Matar. Sim. Pronto. Sim. Temos já tivemos muitos anúncios de casamentos. Temos uma gravidez, é tão bonito, as coisas estão tão... A vida a acontecer, mano. Sim, há uma guerra, sim, mas há coisas importantes a acontecer. Pronto, também. Pronto, a Talisca está grávida. A Talisa. A Talisca. Talisa está grávida. A Talisca está grávida. Talisa está grávida, pronto. É um menino ou uma menina? Não se sabe. Não se sabe. Não há ecografias neste tempo. E ela ainda não fez o xixi para o trigo e para a cevada. Ah, espera, isso era o antigo Egito que se fazia. Estou no período errado. Ok. Mas isto era o método de descobrir. A sério? O que germinasse primeiro, assim era o sexo da criança. E é eficaz? Sei lá se é eficaz. Eu tenho 20 e tal anos, Manel. Não tenho propriamente uns quantos milénios de existência. Eu sei que tu achas que eu sou omnipresente e omnisciente, mas... Não, mais omnipresente. Pronto. Bem, vamos ver. Porque pronto, não mas há, não mas isto é grave. Mas esta gravidez é grave, não é? Portanto, o casamento foi feito, consumado, e há um herdeiro a caminho. Pois é, herdeiro do Rei do Norte. Ah, pois é. Sim. O que, de certa maneira, retira alguma importância à captura e recuperação viva das irmãs do Rob, porque tendo ele um herdeiro a caminho, as irmãs já não são assim tão vitais, não é? Porque perdem um bocadinho também a importância política para a moeda de troca. Mas o Rob fica feliz com a notícia. Sim, mas eu estou a dizer é do ponto de vista de quem tem as irmãs reféns. Então o Rob tem as irmãs reféns e mesmo assim fica feliz com a notícia. Não estás a perceber, Manel. Pós-Tywin, a Sansa já não é importante. Sim. Ok, então porra. Não devem saber. Obviamente não devem saber. Pronto, é isso que eu te estou a dizer. As irmãs deixam de ter o peso político que teriam se não houvesse herdeiro. Entretanto, a Daenerys continua a sua turnê pela Baía dos Escravos. Chega a Yunkai e diz: olhem-se. Ou fazem como eu quero ou vão esturricar um bocadinho. Pois. É mais ou menos isto que a Daenerys vai fazer. Que bom, que ativa. Ela é um membro tão ativo da comunidade. Gosto quase tanto da Daenerys como gosto da Shae. Os senhores donos dos escravos começam a ficar um bocadinho chateados. Tipo, quem é esta pega loira com dragões que nos vem para aqui dizer como é que vivemos a nossa vida? É sempre assim. Sim. E pronto, é isto que acontece no episódio, essencialmente. Sim. Não há muito mais por onde pegar. Vão ter de ver o próximo episódio. Ai, não. Temos de fazer um resumo em relação ao Theon. Porque já não falamos dele há algum tempo. Sim, não porque... é que não se estejam a passar coisas, sim, mas nós agora... Sim, não nos esquecemos, só que... Agora houve um desenvolvimento... É porque todas as cenas têm sido o mesmo. Ele conseguiu escapar com o tal rapaz, não é? Só que depois o rapaz provou ser um traidor, um cabecilha até... Daquilo que lhe está a acontecer. Ele está algures no norte, não sabemos exatamente. Onde, se está em Winterfell, se está noutro castelo, mas a verdade é que está com uma pessoa que tem algum poder, não sabemos exatamente quem é, e alguém que... mas que tem algum poder e alguma influência até na casa Bolton, não é? Sim, e alguém que ameaça pôr a ruindade do Joffrey a um canto com o que vai fazendo. Uhum. Ao Theon. Sim. Portanto, no episódio anterior o Theon ficou sem mindinho. Sim. E aqui... Ficou sem algo que é um bocadinho maior que o mindinho. Sim. Ficou sem o membrinho. Pronto. Coitadinho, não é? Sim. Ele pensava que ia, que ia ter ali um homenagem e afinal não... Quem é este tipo? Não sabemos. Não sabemos, mas havemos de saber. Esperemos nós, não é? Esperemos nós. vamos ao próximo episódio, Second Sons. Nós voltamos a seguir, ou depois, ou como quiserem ordenar o vosso horário. Até já.